Salvador, boa noite, Azul 2795. Azul 2795, qual é a sua aproximação visual? Pode me visual para base, não, não no lugar. O 2795 faz visual com o campo, já na base da Rosera. Tem que falar no final, Rosera, 2795. pressão e na final embaixo travando 2795. Azul 2795, autorizado pouso, pista 10, vento 040 graus, 5 mais. Valeu, depósito 2795. Alô, tio, o senhor está vendo visual, então está remetendo o visual, né? Vai para a perna do vento ou o senhor precisa fazer procedimento agora? Ah, vai ingressar na perna do vento. Ok, conversando a perna do vento da 1-0 e frente para a base. Esquerda, a perna do vento da 1-0 vai abarcar para a base 2795. O 2795 vai ingressar na 200 da Amazônia. 7-2-0, terra do vento, chame para a geladeira. Está aí, reportando a base 2795. 795, gerando base da Mozart. 795, uniforme nacional. Vai reportar nacional 2795. Sala nacional embaixo travado 2795. 2795, eu estou ligando pouso, pistão 0, vento 020 graus, 3 horas. Livre repouso 2795. Azul 2795, solo 55, livre à direita. Chorou 21, desse malado espanho. Direita, 1, 2, 1, 9, 2, 7, 9, 5. Fala, Sereno, fala aí. Sou Ané 303, autorizado pelo bicho do zero, vento 020 graus 39. Confirma vento? 120 com 39. 020 com 3. Você vai ver na Cajão? Time? Confirma aí, meu senhor, vai ver na Cajão? Ah, é, seu colega da Ilaga da Cajão. Ah, sim, sim. Autorizado o acionamento, o senhor está com o telefone. Chamando a 303, só no 05 de mim, então, chamando o Gino Lancha. Salvador, boa noite. Azul 4298, estabilizado, final e alerta. Azul 4298, autorizado por pistão 1-0. O vento é 0-0 graus, 2-0. Vento 4298. 970, tá pronto. João 976, 57 de frente. Aqui com o Sérgio, boa na 973. Autorizado, táxi até o ponto de Fernão, zero e Santão, tem decolagem, João. Corrija, foi afirmativo, táxi ponto de Fernão, 7. Azul 4298, solo os 10, virou direita, chamou 21 e solo os 9. Direita 1, 2, 1, 9. 3 autorizado, Lema Zip, Chino Gama. Lema Zip, 1-0, boa na nossa 3. Solo aos 1-4, livre direita, chamando 2-1 e espalhando o som. Direito só, André. Autorizado de decolar pista 1-0, vento variável 2 nós. Se decolar, 1-0, boa na nossa 3. Arrumou a operação do 1-0, 1-0, autorizado de lema 1-0. Número 973, decola os 15, chama o controle de frequência no 20, decimal 8. Colo 208, gol na 973. Fizeram uma meia, evento variável, 2 nós, autorizado de colapso, estamos vendo. Livre de colapso, estamos vendo, não pé. Número 096, decola 17, chama o controle de frequência 120, decimal 8. Bora 208, vou fazer a papel. Salvador, Azul 2782, boa noite, X-Ray, pistão no zero. Azul 2782, autorizado pouso, pistão no zero, vento variável 2 nós. Autorizado pouso 2782. Delta Papai Uniforme autorizado alinhar e manter pistão 7. mantém a posição. Delta Voltagem Fone, autorizado a decorar a pista, vamos só este vento variável 2 nós. Vento variável com 2 nós. Azul 2782, são os 2-2, táxi à direita, chamando 1-1 no decimal 9, só. Táxi à direita, falei 1-2-1 no decimal 9, azul 2782. Então, 9121, ciência autorizado, alinhar e decolar, pista 1-0, vento variável 2-9. Autorizado, alinhar dentro e decolagem 1-0, 9121. Volta a passar uniforme, decora os 2-4, corredor cheio à sua direita, chama o controle de frequência número 0, no seu 8. Canal 1121, decora os 25, chama o controle de frequência número 0 no seu 8. Obrigado, boa noite. 2246, autorizado pouso, pistão zero, vento variável 2 nós. Teve pouso, pistão zero, 246.